3, eu tenho 360 aprovado, aguarde um minuto, prepare Itaéu, Leda Monte. Itaéu, Leda Monte, tá. Aceitamos os 360, será 63, 63. Fazendo uma cena, fazendo na final, ali, mantém. Falei, mantém a posição lá na final, tá 3, 2, 3. Tá. Quadro 235, no solo, 235, direita, 1, 2, 1, 1, solo. 2, 1, 1, boa. boa noite, para 3305, informação Alfa. 3305 para cópia, Sol, 1211. Pelo Salvador, tá 3305, informação Alfa. 3305 autorizado Recife via Aracaju após direto conforme rota. 330 nível, Lucas via Maracaju a saída, decola da Amazônia com roda esquerda. 51 meio código, controle 1198. Recife 330, conforme a rota do plano de voo, decola da 190, curva esquerda, saída Fuca, Aracaju. O transponder 51 no meio, controle 398 para 3305. Correto, chama próximo. Chama 5, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 351 ou 13325 para 3285. Controle Salvador, hoje 6224, informação Alfa. 6224, essa identificação via Mari 050, que legal, na 013. Acionamento, acionar 6303, gate 4. O 04 está livre, chama o táxi. Primeiro pushback, acionamento 6303. estacionamento na posição posterior do pushback. 3305 aciona e chama pushback acionamento. Autorizado, chamando para o pushback, tá 3305. Para o táxi, o Chanel 6303, 158 a bordo, autonomia 4 horas e 20, alternando galeão. Da Índia, ponto espera, torre no número 95, 890, 93, 6313. A direita, Índia, 118,95. O Chanel 6303, grata. Falta 3305, pronto para o pushback. 305, tá ali puxando táxi. Cruzado por Tibete, tá mandando para o táxi para 3305. Thank you. 2000 pés, Senegal 10013, sinal de procedimento autorizado, informe estabilizado, JL 224. 2000 pés, 1136224. No ponto de espera da 10, pronto, janeiro 63, 13. Linha coluna 0, vento 140 graus, 109. A linha decola de imediato da 10, janeiro 63, 13. Portugal 019, Airbus 330, information Alpha, Canada 160. Portugal 019, Airbus 319, authorized route 24,000 feet, 22,013. Comparado ao clear down 1,000 feet, 22,013, level 85, Portugal 019. Informação para o P? 153. Yeah. Boa noite. Wait just 1 minute please for ATC clearance. Okay, well, I'll call you back. Awesome. You want to anticipate your departure time? Affirmative. Just 1 minute, we will coordinate with San Francisco. Thank you very much. Okay, now send a quick question, Army 300. Na 6303 foi autorizado por recíproco de Dadina. Aprove, Dadina, ou Dadina, ou General 6303, grato. Tampa, Air Apache Air Force. Ready to copy. Ready to copy, go ahead. 084, you appear from Salvador to Madrid, via Upper Zulu 10, Monsieur Natal, then Upper November 873, and then as filed. flight level 370 will be Puka departure, then Zipar transition, Puka, Jam, then Zipar transition. After departure from runway 10, left turn. The stop route is 5133, and departure control frequency 119.8. Just confirming you are going to wait to confirm the stop route. Aeropacy Road 4, we've been cleared to Madrid via Upper Tulu 10, Upper November 873, took a departure slipper, runway use 10, left turn, squawk 5133, and departure frequency 119.8. Look at transition and then 5134 for Europa 284. Thank you. Readback is correct. Coming for pushback and start Europa 084. We call you for pushback and start Europa 084. Bom, em Salvador, boa noite, voo 1970, Nacional, Baixada, vai. 1970, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 129. Teve pouso 10, voo 1970. Portugal 0190 M2 2000 feet, going into 10013, cleared ILS, Panama, approach report, central current. Down 2000 feet, 1013, and 3 ILS, 25 established in Portugal 0190. Goma 723, informe que é o número 4 para aproximação, reduza 2109. 3305, 1.05, após o pouso na curta ali, mantém se preparando, pistão 1.0. É, por gentileza, amigo, eu tenho que solicitar de novo aqui, mais um minutinho aqui. Não tem nenhum avião atrás da gente não aí pra decolar, né? Negativo. Ok, mais uns 2 minutinhos já se informa a nossa intenção, ok? Questão e pode quando pronto novamente o 3.05. Tomaremos. Portugal 019, complete tower 118 this morning, thanks. Let's see the team complete the metal top 7-9 man. Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette 06, portão. Delta Marga, Portugal, 019, get down and lock. Portugal 09, clear to land, runway 10, lead 090 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 09, copy the wind. Vamos 723, desce para 4.010, que é legal, na 013. 4.003, 723. Frente a uma pane aqui, tentamos um reset, não deu certo, nós vamos precisar voltar para o pátio. Tente manter a posição, aguardando que a aeronave na curta final, após autorizar o seu ingresso na pista, para prosseguir para o guincho, ok? Ok, manter posição, aguardando 3.305. Siga após o pouso da aeronave na curta sinal autorizada, ingresso na pista, elevando o táxi até a taxiway delta, livrando na delta, o 3.05. Após o táxi, ingresso na pista e livra pela delta, tá 3.305. Apenas confirmando, vai ingressar aí na pista via taxiway Bravo após ingresso na Charlie, ok? Vai prosseguir via essa taxiway que você está agora, a Alpha, prosseguir para o portão 5. Ok, então nós vamos à frente, vai ingressar a pista pela Bravo, livre pela Charlie, depois Alpha para o 5, é isso? Firmativo, prossegue via Alpha, parte principal, para o portão 5. 3306. Alina, the route 314, beginning by your right. Route 1, show us 1-1. Route 1-1, beginning by your right, report to call 019. 019, good noise, talk short, by the right. 019, Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, we'll call you, report to it, report to 019. O 1170, complexo chame torre 1895. 1895, obrigado. Envolve o Mário, francês, não se foi. Prossegue via Alfa Índia, faz o principal. Após posição 5, botão 5. Alfa Índia para 05, para 3305. Para o final, bastante chegou no 1170, tá bom? O 1170, que nega 1013, ele pousa no 0, vento 080 graus no 09. Índia pousa no 0, pousa no 1170. Isso para 2010, Senegal 903, de forma estabilizada. 3 completo, chame torre 1895. Yeah. Salvador, Golano 723, boa noite. Golano 723, que nem Galo 013, já pode baixar de gravar. Confirmando 1170, Juliette Gate 02. Juliette 02, 1170. 110, vento 090 graus, 9 nós. 1210, 703. Zona 78, autorizado descida para 2.000 pés, Senegal, na 013, informe estabilizado. 3, 2 mil pés, reportando estabilizado, 3178, obrigado. Mais um aviso, vento para o ano 73. 090 graus, 10 mais. Obrigado. Alfa Juliette, ponto 04. Alfa Juliette, 04. Utilizou a curso localizador 3178. 3178, complete chame por 2895. 2895, boa noite. Salvador, boa noite, eu tenho 3178, estabilizado no curso localizador. 178, pode baixar de travado, que legal no 013. 13, reportarei. Checado, meia milha de cena, tá? 3178. Já decolso no 0, vento 090 graus, no 0 nós. Decolso da 90, 3178. Boa noite, 68, a sua identificação via Mares, essa para o nível 050. São 31, 78, livrou. 3178 Alfa Juliette, remota 14 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 14. Autorizado.